some, só não chega embora. Cê tá pronto pra isso, pra revolução? De meter a cara, do quintal bundão. Uma missão, cada dia uma visão, cada